Nossa cultura afro-latina dispara verdade nos corações das nações, iguais situações, ações. Favela, bairro popular, lá invasões. África, América Latina explorados pela Europa. Unidos, terceiro mundo, levando a mensagem pra quem se importa. A erradicação por preconceito não acharam a cura, mas acharam o apartheid pra manter distante cultura. Através do giroflex, compressor da liberdade, sem nenhuma condição de vida, retém a favela em muros e grades. Terceiro mundo, combate é meu tema, dilema que leva a gente a pensar. Toda riqueza levada daqui criaram obras milenar. E hoje os genocidas que nos fudeu tem feriados. Mas quem lutou realmente nunca foi condecorado. Sem respaldo, só lembrado a minoria resistente aos balaços apontados, dados pelos palácios. Te dão trabalho, um cargo horário desumano, abusivo, mas remunerado. Um operário sem vida que defende sua empresa mais do que seu bairro. Comercializado, hipnotizado, padronizado, vai virar um consumidor de Coca-Cola, presa fácil por essas e outras deficiências. Vão instalando vampiros que sugam nossa consciência. E o nosso terceiro mundo se decompondo aos pedaços, vai explodindo de miséria a nível avançado, exportando mão de obra a preço de atacado. E o resultado, que é um carro só buscando com aço. América Latina, África, semelhanças sociais que nos obrigam a citar e lutar por uma causa justa. Nossos direitos cambiados por fugas, distribuição não só de renda, mas de apoio à cultura. Será verdade quando unimos força, fé e luta. Lute a fé e força. Estamos presos, mesmo longe das grades e indefesos, diante da atualidade. E esses mesmos que nos limitam aqui vão sentir que é o fim quando as perifas unir. Estamos presos, mesmo longe das grades e indefesos, diante da atualidade. E esses mesmos que nos limitam aqui vão sentir que é o fim quando as perifas unir. A nação contraditória procura refúgio na cultura, pra não clacar todo dia o mesmo ar de rolar nas ruas, periferias, vielas, becos, favelas, subúrbios sangrentos, estrada sem vistas viáveis, gueto no esquecimento. Crias indígenas padecendo em preconceito, mesmo que abala raízes denominantes de um negro. Favela era quilombo, pobre não dorme um bom sono. Tem minha família bem mais que a vida, sem a bonança não teve trono. País sem pai, sem dono, fome, seca, agreste, sertão, exploração, trabalho forçado, a paz, a escravidão. Pergunto que nação é essa? Se o ouro é de tolo, quem rala muito não ganha nada. Quem faz nada partura os troco, atolado até o pescoço e posto em cima de posto. Quando é isento disso tudo, vive às margens do esgoto. Ninguém quer tá sem que dá nojo, reparte espaço com lixão. Então pente 300 conto no lote a prestação. Veja só ali o mendigo esticando o jornal no chão do calçadão, emangueando por um real. Não é normal pra o marginal, latino vagabundo. Geliciano revide em tretas de terceiro mundo, no planeta de número 3 do tal sistema solar em solo. Firme não é ofuscado, é mostrado na cara dura. Viaturas, ruas escuras, becos, vielas, favelas, tortura. Não sou cego, surdo e mudo, rei, presidente, faça a sua. Estamos presos, mesmo longe das grades e indefesos, diante da atualidade. E esses mesmos que nos limitam aqui vão sentir que é o fim quando as perifas unir. Estamos presos, mesmo longe das grades e indefesos, diante da atualidade. E esses mesmos que nos limitam aqui vão sentir que é o fim quando as perifas unir.